andrecedesmoral.com.br. Não sou de fazer ameaça, mas tu beijo vai ter volta. Querendo te atrasar, mas nem a vida já tá pronta. Vem que vem, bebê. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Quem sabe cara? Eu tenho um segredo a você de primeira. Se a gente ficar, é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Quero ouvir vocês, canta aí, vai! Você decide a minha boca, se quer dançar comigo ou descer até o chão. O Moral de Ibicoara.